As misteriosas representações de Ilma af Klint. Programa de Alana Gonçalves. É frequente muitos artistas dedicarem as suas vidas ao trabalho e serem apenas reconhecidos após a sua morte. Ilma af Klint sabia que pintava para o futuro e legou as suas pinturas a um sobrinho, deixando em testamento que elas só deveriam tornar-se públicas 2 décadas após a sua morte. Thank you. o herdeiro, Erik af Klint, um homem da marinha, que não percebia de arte, acatou a vontade da tia. No final da década de 1960, quando as caixas foram finalmente abertas, não só as suas pinturas surpreenderam, como também as 26 mil páginas das notas anexas de Hilma af Klint, muitas detalhando a criação das pinturas a partir de 1906, guiadas por um espírito chamado Amaliel, que entrou em contacto com Klint durante as sessões e não apenas encomendou as pinturas, mas, segundo ela alegou, lhe dirigiu a mão enquanto pintava. Esta artista sueca, a quarta de cinco filhas, nasceu no castelo Carlsberg, no município de Solna, numa família de oficiais da Marinha, em Estocolmo, no dia 26 de outubro de 1862. Foi uma precursora da arte abstrata, morreu com 81 anos em 1944, no mesmo ano em que Kandinsky e Modrian faleceram. Pintou mais de 1.300 quadros. Da família, Ilma af Klint herdou um grande interesse pela matemática e botânica, desde muito cedo que mostrou grande destreza para as artes visuais. Estudou na Tekniska Skolan, em Estocolmo, onde aprendeu pintura de retrato e de paisagem. Entrou para a Academia Real de Artes da Suécia, com 20 anos, onde se formou com distinção. Entre 1882 e 1887, as suas obras são na sua maioria paisagens e retratos. Com a morte da sua irmã mais nova, Hermina, em 1880, a sua dimensão espiritual começou a desenvolver-se. O interesse pelo espiritismo surgiu aos 17 anos. Interessou-se também pela teosofia de Helena Blavatsky e a filosofia da Ordem Rosa Cruz, pesquisando o conhecimento budista do cristianismo, judaísmo e islamismo. Na Academia de Belas Artes conheceu Hannah Kassel, a primeira das quatro mulheres com quem mais tarde trabalhou no grupo Os Cinco, The Femme, um grupo de artistas femininos com quem partilhou ideias. Kassel, Cornelia Sederberg, Sigrid Edman e Matilda Nielsen. As cinco começaram a sua associação como membros da sociedade Edelweiss, que adotou uma combinação dos ensinamentos teosóficos de Helena Blavatsky e do espiritualismo. O grupo feminino de artistas participou em sessões espíritas paranormais e regularmente organizadas. Abriam cada reunião com uma oração, depois com uma meditação, um sermão cristão e uma revisão e análise de um texto do Novo Testamento. Seguia-se uma sessão espírita. Registaram em livro um sistema completamente novo de pensamentos místicos na forma de mensagens de espíritos superiores, chamados Os Altos Mestres, Hoga Mastara. Um deles, Gregor, terá dito: todo o conhecimento que não é dos sentidos, nem do intelecto, nem do coração, é algo que pertence exclusivamente ao aspecto mais profundo do seu ser, o conhecimento do seu próprio espírito. Ao trabalhar com o seu grupo, Ilma af Klint elaborou, desde 1896, desenhos experimentais automáticos, renovando o seu trabalho mais convencional com uma linguagem visual geométrica inventiva que conceptualizava forças invisíveis. Explorou ideias religiosas, átomos e o mundo vegetal e escreveu extensivamente sobre as suas descobertas. Ao se familiarizar com essa forma de expressão, Ilma af Klint foi designada pelos Altos Mestres para criar as pinturas do templo, um espaço em espiral, sem referências a nenhuma religião. Ilma af Klint sentiu que uma força superior guiava as suas manifestações de sua criatividade plástica. Num caderno, escreveu: "As imagens foram pintadas diretamente através de mim, sem desenhos preliminares e com muita força. Não tinha a noção do que as pinturas deviam representar. No entanto, trabalhei com rapidez e segurança, sem alterar uma única pincelada. Como se o seu corpo fosse o instrumento de uma vontade transcendente, como se no acto de pintar ela fosse possuída por outra entidade que se expressava através dela." Thank you. Em 1906, aos 44 anos, após 20 anos de obras artísticas, Hilma af Klint pintou a sua primeira série de pinturas abstratas. A sua coleção do Templo tem 193 pinturas, agrupadas em várias subséries. As suas pinturas contêm símbolos, letras, palavras, dualidades simétricas ou complementaridades e cores metafóricas, como se o quadro fosse uma entrada para outras dimensões. O misterioso mundo pessoal da pintora encontra na geometria uma possibilidade mística de procurar a essência ou uma primordialidade do ser e do cosmos. Em 1908 conheceu Rudolf Steiner, fundador da Sociedade Antroposófica, em visita a Estocolmo. Steiner iniciou-a nas suas teorias sobre as artes e terá tido mais tarde uma certa influência nas suas pinturas. Em 1920 encontrou-o de novo no Goetheanum, em Dornach, na Suíça, sede da Sociedade Antroposófica. Entre 1921 e 1930, passou longos períodos neste edifício. Hilma af Klint nunca exibiu o seu trabalho abstrato aos seus contemporâneos. Os que ela dedicou ao templo foram questionados e rejeitados por Rudolf Steiner. Hilma af Klint chegou à conclusão de que seu tempo ainda não estava pronto para entender aquilo que transmitia. Mais de 1.200 pinturas e desenhos foram cuidadosamente guardados no seu ateliê. foi uma artista pioneira do abstracionismo. A par de Kandinsky, Modrian e Malevich, também eles artistas com um pensamento místico. As suas pinturas anteciparam os primeiros quadros abstratos de Kandinsky, embora raramente sejam vistas nos manuais e histórias da arte. Ao mostrar algumas obras em vida, não foi apreciada pelo público e continuou incompreendida durante quase um século. Erik af Klint é o presidente da Fundação Ilma af Klint, na qual reúne a maioria das suas pinturas, desenhos, cadernos e notas esotéricas. Tem a sua obrigação de preservar, gerir e não vender essas obras. Segundo ele, a sua tia era uma pesquisadora nata e, sob a influência dos movimentos espirituais que surgiram na última metade do século XIX e no início do século XX, acabou por desenvolver a sua própria leitura da mensagem religiosa e desenvolveu uma pintura própria com ideias filosóficas complexas. Ilma af Klint morreu em 1944, com quase 82 anos de idade, após um acidente de trânsito, tendo exibido as suas obras apenas algumas vezes, principalmente em conferências e reuniões espiritualistas. Vestia-se de negro, era baixa, enigmática, reservada, simples, ascética, amigável e feliz. Não se casou, não deixou filhos. Era uma mulher convencional para a época, estava muito focada no seu trabalho e no que ela considerava ser a sua missão: revelar mensagens do mundo espiritual através da arte. As suas pinturas abstratas foram exibidas pela primeira vez na exposição The Spiritual in Art, Abstract Painting, 1890-1995, organizada em 1986 por Maurice Tuchman, em Los Angeles. Esta exposição foi o ponto de partida para o seu reconhecimento internacional. agora é considerada uma mulher à frente do seu tempo. O atraso do seu reconhecimento não deve ser entendido como negativo. Ilma demonstra que os artistas não se devem prender ao desejo de reconhecimento e não deixam de ser importantes pela ausência dele. Este programa teve locução de Inês Ferreira e João Soares Santos. realização de Helena Gonçalves e João Soares Santos.